cansei, eu joguei a toalha. Parti, adeus, nos vemos outra hora. Pra que fingir, lançar esse sorriso? Mentir mais uma vez pra mim. Agora tudo faz sentido. Tira tua onda, fala, tá de boa, siga, escondendo a verdade. Jura que foi melhor assim, não quer saber de mim. Na boa é muita falsidade. Tira tua onda, fala, tá de boa, siga, escondendo a verdade. Jura que foi melhor assim, não quer saber de mim. Na boa é muita falsidade. Dizer que me amou. Escondendo a verdade, jura que foi melhor assim. Não quer saber de mim, na boa é muita falsidade. Tira sua onda, fala, tá de boa, siga. Escondendo a verdade, jura que foi melhor assim. Não quer saber de mim, na boa é muita falsidade. Dizer que me amou. Siga, escondendo a verdade. Jura, foi melhor assim. Na boa é muita falsidade. Tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira.